nossa palestra de hoje é sobre o medo. Às vezes, a gente não avalia muito esse sentimento e ele, na verdade, de um lado é necessário, né, para nossa preservação, inclusive até para nossa evolução, e por um outro lado, é também uma porta aberta para nossa derrota, para nossa influência espiritual negativa. Não tem... Vocês imaginem que nada mais que o medo é, assim, uma energia que chama a derrota. É, para a gente entender bem isso e gravar, é assim. O medo é um chama a derrota, em todos os sentidos. É só vocês imaginarem, né, qualquer jogo, qualquer disputa, quem entra com medo perde. E às vezes, uma equipe de futebol tem excelentes jogadores, treinador, quadro, tudo, né? E se entrar com medo, perde. Por quê? O medo é uma energia de chama derrota mesmo. A gente podia dizer assim. Então, fazendo uma pesquisa, encontrei o seguinte, para a gente analisar mais profundamente. Medo é um sentimento, isso da psicologia, de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Vejam só, um perigo real ou imaginário. Isso mesmo, porque podemos sentir medo tanto de fatos reais, como o que sentimos de um cachorro bravo, né? Como medo de coisas imaginárias, fantasmas, ataques alienígenas, etc. Né? Ou até, dentro da doutrina espírita, né, se fala muito, né, que as pessoas chegam aqui com medo de alma penada, ou seja, espíritos, né? Não são imaginários, a gente sabe que não são imaginários, mas não precisa ter medo também. É forçado isso por causa do conceito, né? É um sentimento natural e necessário ao homem. O problema é quando ele começa a causar sofrimento e prejudicar a vida e a carreira da pessoa. Então, o medo é um sentimento necessário. O problema é quando ele é exagerado e começa a causar problemas à nossa vida profissional, à nossa vida afetiva, à nossa vida de relação, à nossa vida com nós mesmos, né? A nossa questão é saber administrar o medo. Esse é o grande desafio. Alguém daqui pode dizer que não tem medo? Alguém? Vamos ver como é que se vive sem medo. Ninguém, né? Então, o medo é uma questão natural. Todos nós temos medo. Então, a nossa questão é como administrar o medo. Até da morte. Na verdade, às vezes nós somos... temos um acidente, uma doença, etc. Tem gente que se apavora de medo da morte. Tem outros que sabem levar. Mas assim, mas aquele que sabe levar é porque ele não tem medo da morte? Receio de morrer, todos têm. Uns controlaram, já sabem, tratam legal, sabem que a morte, que a vida é eterna, que a morte não existe, etc. E dominam o medo com isso. Mas todos têm medo da morte. Afinal de contas, a preservação da vida é uma questão natural da própria matéria. Nós, como instinto, materiais, humanos, né, temos o medo como uma reserva de preservação da nossa vida, né, da nossa existência. Então, os medos podem ser ambientais, por problemas ambientais, doenças de infância, isolamento das crianças, né, também tudo lá na psicologia. Educacionais, pais que educam os filhos com excessiva preocupação sobre os outros, que os outros vão pensar sobre o nosso comportamento. Então, a timidez, muitas vezes, de falar em público, que, nossa, a gente que dá curso aqui, né? A coisa mais difícil é de encontrar pessoas que tenham coragem de enfrentar um público que nem eu tenho agora. Né? Então, por quê? A educação nossa está muito exagerada no que os outros pensam de mim. Agora, vim aqui, falei com vocês, bairro, que toda essa turma aqui, né? Esses olhos, né, que são multiplicados por dois, né, cada um tem dois... O que, que vão pensar de mim? Se eu ficar nessa noia, como a gente diz, não vou ter coragem de subir aqui e falar. Né? Agora, eu tinha muito medo de vir falar em público. Porque tinha essa educação. Acredito que a maioria, talvez as crianças hoje já não têm tanto isso, né? Mas os mais de idade tiveram essa educação como eu tive. Então isso tem que ser vencido. Não é que assim, ah, beleza, né? O cara vai lá, fala. Teve que enfrentar o medo. É a timidez que a gente teve pela nossa educação. Então, são essas situações. E também, um outro tipo de medo pode acontecer quando a criança vê os seus pais, as suas referências, com um certo tipo de comportamento social, né, preservado, reservado, e copia. E passa a ter, então, medo de ser diferente. Alguns especialistas admitem que a melhor forma de superar o medo é enfrentá-lo com coragem, por pior que seja. E eu também sou dessa opinião. E outros dizem que seria mais interessante, talvez seja uma saída, de ir na causa do medo. Por exemplo, reeducar a pessoa para que ela não fique tão preocupada do que os outros pensem dela. Então ela venceria a questão do medo de falar em público, por exemplo. Né? São formas de vencer o medo. Mas vejam só, por que a gente está falando sobre o medo numa casa espírita? É muito importante isso, porque isso muitas vezes segrega, corta, poda a vida das pessoas. Tanto nas questões profissionais, quanto em outras tantas coisas, talvez muitos aqui tem lá no seu coração uma vontade de vir aqui para cima, aqui fazer uma palestra. Mas só de pensar isso, se apavoram e nem querem nem pensar. Poxa, mas se essa pessoa veio para trabalhar com esse tipo de relação, ela vai ter que enfrentar isso e vir fazer isso. Porque senão ela vai chegar no final da vida frustrada porque não realizou o seu sonho, a sua ideia, não é verdade? Por medo. Então, é importantíssimo que a gente vença os nossos medos, sejam eles quais forem. Então, nos estudarmos, vermos no que a gente tem medo, e se a gente realmente tem vontade de realizar alguma coisa e não faz por causa de medo, trabalha para vencer isso. Você precisa vir se realizar aqui na existência, porque também esse é o objetivo da vida. Nós somos, aliás, pelas nossas culturas, pelas nossas educações, deixamos de fazer ou sermos diferentes em muito por causa do que os outros vão pensar de mim, ou porque a sociedade diz isso assim, assado, né? E a gente deixa de ser feliz, não é verdade? Nas questões das relações, se nós vamos analisar a questão da diferença que tem entre o relacionamento dos homens entre os homens e das mulheres entre as mulheres, é totalmente diferente, não é verdade? As mulheres são afetuosas, se abraçam, se beijam e tudo, né? Os homens não. Quem disse que se os homens se abraçarem e se beijarem é homossexualismo? É uma cultura. Lá na Rússia, os homens, as autoridades, vocês viram aí, se beijam até nos lábios, não é verdade? Então, é cultura. E a gente precisa vencer essas coisas. Só um exemplo, né? Então, a fobia é uma espécie de medo acentuado, que é um outro tipo, né? Excessivo, desmedido na presença ou previsão de um encontro com um objeto ou situação que causa uma ansiedade. Então, você, às vezes, de coisas reais ou imaginárias, cria uma situação e passa a ter uma fobia só de pensar naquela situação lá. Não é verdade? Aí, do público, né? Se você tiver muita vontade de falar em público, aí você criou, tentou, levou um choque, né? Criou uma fobia, criou uma situação imaginária ruim, só de pensar em fazer isso, você se apavora. E isto já começa a complicar. Né? Então não é só o medo, já dá a fobia, né? Então esse distúrbio é nitidamente diferente dos outros tipos de ansiedade, caracterizando-se por crises súbitas, sem fatores desencadeantes aparentes. Também pode ter fobias que você não sabe do que tem medo, mas tem medo. Por algum motivo. E isso é a bipolaridade, por exemplo, que é um aspecto que é estudado hoje pela medicina, em muitos casos, chega num determinado ponto que a pessoa tem uma fobia, um medo exagerado de alguma coisa. Medo de sair de casa, medo de abrir a porta, medo de se encontrar com alguém que não deveria. Medos. Saibam que a bipolaridade, né, todas essas fobias de medo, são totalmente curáveis. Não vão acreditar que essas coisas não são curáveis, que tem que ficar tomando medicamento pelo resto da vida, que não é verdade. Alguns da medicina até falam isso, mas a grande maioria já diz que não é por aí, porque existem tratamentos psicológicos, tratamentos espirituais, né? Tudo bem que tem que se tomar os medicamentos até controlar isso para ver a cura, mas é perfeitamente curável. E nós vamos ver aqui, ó, na parte da doutrina espírita, quatro causas básicas que trariam esses medos, né? A primeira seria criada pelo instinto de conservação, evitando que o indivíduo se exponha a perigos desnecessários. Então, o medo normal. A segunda vertente seria fruto do complexo de culpa, originado de atos que julgamos delituosos, errados, em vidas passadas ou nessa própria. É quando o culpado instala em sua intimidade o tribunal da consciência, o pior de todos, criando o seu inferno particular, despertando essa situação em todos, de todos nós, né? O medo. Então, situações de vidas passadas, porque aí você pode ter os súbitos medos nessa vida atual, não sabe exatamente o que, mas tem medo. Então, são coisas de vidas passadas. A terceira vertente seria fruto dos sofrimentos atrozes que experimentamos nas zonas inferiores da erraticidade, no astral, de noite, quando nós vamos para lá, nossos encontros, quando lidamos com inteligências perversas. Nesses casos, seriam os egressos, né? São coisas de, às vezes, de suicídios, de homicídios, de viciações de toda sorte no passado, que ainda nos confronta. Então, durante a noite, a pessoa se encontra com esses espíritos, com essas situações, né? E é cobrado. Vem aquela outra parte que nós falamos aí primeiro, da culpa. Então, vem toda uma mistura. E durante a vigília, que é quando são acordados, a pessoa sente medo, mas não sabe de quê, porque não lembra dos encontros da noite, dos problemas que viveu durante a noite, dos que a gente chama de sonhos, né? E aqui ela tem medo. E muitos acontecem o quê nessas situações? Não conseguem dormir. Por quê? Porque dormir vai levar você ao encontro dessas situações e desses espíritos. Então precisa tomar medicamento para dormir. E aí o que que acontece? Tomando medicamento para dormir, tipo, como é que daí a pessoa dorme? Ela não tem sonhos. Ela fica deitada do lado do seu corpo, sem ir longe. Fica dormindo mesmo, até o espírito fica ali dormindo mesmo. E aí então não se encontra com as obsessões. E aí se ela deixa de tomar o comprimido, ela fica solta, né? Aí então seria os passeios da noite, aí se encontra com os inimigos, aí não dorme. Vai acordar. Esses são os conflitos, umas coisas mais sérias. Imaginem o medo que essa pessoa vive então, né? Claro, eu vou dizer assim, tem pessoas que têm esse tipo de situação e não tem medo. De repente ela sabe encarar as situações na vigília, né? Se acostumou com isso. Então, são várias as situações, né, que podem causar esses medos sérios, mas o importante é a gente saber o quê? Nós temos que enfrentar isso. Se é uma questão espiritual, se compreender, se estudar, se trabalhar e ir numa casa espírita, né, no caso, para resolver essa situação. Se é uma questão das nossas culpas, lá eu sei o que eu tenho que fazer para compensar a minha culpa e não ficar parado, de braço cruzado. Quando a gente tem culpas, na verdade, nós sentimos vontade de fazer trabalhos para compensarmos as nossas culpas. Essa é a realidade. Porque nós viemos com essa situação do plano espiritual. Então nós temos que trabalhar para fazer a compensação das culpas. Se nós não fizermos, a culpa continua, os medos continuam, a frustração continua. O problema é que nós, quando estamos aqui, gostamos de uma vida bem calma, né? A gente vê médiums seguidamente, né, com uma sensibilidade enorme, sabe que vieram para o trabalho, mas eu não quero isso. Não quero. Nem para casa espírita eu não vou. Porque fogem da sua responsabilidade e vão viver a vida frustrada, mas vão viver a sua vidinha. Poderiam ser muito mais felizes se realizassem o trabalho que viessem para fazer. Mas estamos aí num caminho de aprendizado todos nós, né?